meus olhos pra enxergar além do alcance. Sozinho na guerra, procurando a paz num belo instante. As gotas de suor iluminando meu semblante. No ardeço dos dias, me arriscando em todo lance crucial. Entre o real e surreal, mas um mortal vivão no mundo. Na vitória ou na derrota, eu sei quem tá, quem não tá junto. Aqui por mim, sentimento egoísta não diria. Pois quem dorme perde o bonde, não vence na correria. Aqui por mim, voz que canta assumindo todo o risco. Entre mortos e feridos, amigos e inimigos. Aqui por mim, de segunda a segunda, sem descanso em todo canto. Observado e também observando. Pode ter certeza, poucos estão contigo. Por isso faça valer os que são braço desde início. Aqui por mim, rastejando pra nunca ser farejado. Medo não abala nem para os passos sequenciados. Aqui por mim, alvo constante entre os lados do mesmo Cristo. A bênção pra voltar vivo no rio, causa em conflito. Aqui por mim, sem deixar de ser quem sou, tudo que vi. Registrando aonde vou, palavras não deixam mentir. Guerreiros são guerreiros, leais e verdadeiros. Alma de forasteiro, Brasil, Rio de Janeiro. Na luta, arma, respeito, maior valor pra si. O sol nasce pra todos, mas só Deus é por mim. Guerreiros são guerreiros, leais e verdadeiros. Alma de forasteiro, Brasil, Rio de Janeiro. Na luta, arma, respeito, maior valor pra si. O sol nasce pra todos, mas só Deus é por mim. Dorme pouco, anda muito no sufoco, nunca é lucro. Dança conforme a levada, ginga pra não ter descuido. Se virando como pode, artesão da própria sorte. Desenhando meu caminho, minhas mãos, meu punho é forte. Aqui por mim, jogo é jogado, dispenso quem desmerece. Tô vivo pra provar, o que não mata, fortalece. Aqui por mim, veneno do asfalto é viciante. Quanto mais descubro a pista, mais dependo desse instante. Fujo do mal suspeito, aos olhos alheios. Latino-americano, mais um afro-brasileiro. Aqui por mim, sem fazer cena, vontade, isso é só pra pouco. Meu ganho, tô garantindo mesmo. Taxado de louco. Aqui por mim, perambulando, sentido sempre alerta. O minuto oportuno não avisa a hora certa. Aqui por mim, exemplo vivo de todos de boa intenção. Esse é pra nós valor real, é maior que qualquer cifrão. Guerreiros são guerreiros, leais e verdadeiros. Alma de forasteiro, Brasil, Rio de Janeiro. Na luta, arma, respeito, maior valor pra si. O sol nasce pra todos, mas só Deus é por mim. Guerreiros são guerreiros, leais e verdadeiros. Alma de forasteiro, Brasil, Rio de Janeiro. Na luta, arma, respeito, maior valor pra si. O sol nasce pra todos, mas só Deus é por mim. Leais e verdadeiros, Brasil, Rio de Janeiro. O sol nasce pra todos, mas só Deus é por mim. Leais e verdadeiros, Brasil, Rio de Janeiro. O sol nasce pra todos, mas só Deus é por mim.